charlas e luchas. Maria Soares pode ser Maria Antônia Soares ou Maria Angelina Soares. Duas irmãs anarquistas que viveram na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Trabalharam como costureiras, foram professoras e escreviam para jornais anarquistas. O elemento feminino, cansado de viver escravizado, compreendeu que já é hora de conquistar seus direitos usurpados pelo ridículo orgulho masculino, e como em sua obscura existência não pode reflexionar e, portanto, compreender onde está a verdadeira emancipação. Na sua ânsia louca de liberdade, seguirá o caminho que lhe primeiro lhe indicarem, julgando ter feito muito bem. Maria A. Soares, Despertar Feminino, A Lanterna, 8 de outubro de 1914. Eram quatro irmãs, Maria Antônia, Maria Angelina, Pilar e Matilde, e um irmão, Florentino de Carvalho, e dele se sabe muito. Das irmãs, duas eram mais velhas, Maria Antônia e Maria Angelina. E sobre elas há dados desencontrados e muitas vezes tudo é atribuído a Angelina apenas. O certo são os registros de artigos em jornais, as cartas que escreveram e os grupos femininos que elas criaram com outras mulheres anarquistas. São eles, Centro Feminino de Jovens Idealistas e o Centro de Educação. No 1 de maio de 1915, Maria Antônia foi a única mulher a discursar no espaço público na Praça da Sé, na época, Largo da Sé. O contexto é a Primeira Guerra Mundial e a carestia de vida sofrida cotidianamente pelas pessoas trabalhadoras. Estas se organizavam coletivamente para se posicionarem contra o capitalismo. Não se sabe o conteúdo de seu texto, mas pelo conhecimento de sua atuação e de sua militância pessoal e familiar, sabe-se que seu posicionamento é anarquista, antimilitarista e pela paz. Uma imagem na qual ela aparece de costas é uma das mais simbólicas do anarquismo no Brasil. No mesmo ano, Antônia representou o Centro Feminino de Jovens Idealistas no Congresso da Paz. A credencial foi assinada por Paula Arias e Maria Scarpetti. Ambas pertenciam ao centro. Considerando que a emancipação da mulher constitui uma necessidade para a liberdade dos povos e que essa emancipação só se conseguirá mediante instrução racional e científica e pela luta consciente em prol dos seus direitos e reivindicações, este centro propõe: primeiro, reunir em seu seio o maior número possível de pessoas do sexo feminino. Segundo, manter as mais estreitas e amistosas relações com todas as pessoas que tenham aspirações de liberdade e com as instituições cujos fins tendam à emancipação da humanidade. Terceiro, trabalhar no sentido de instruir e educar as mulheres, para assim elevar-lhes o caráter e torná-las aptas a conquistar sua emancipação. Para este fim, empregará os seguintes meios: criar escolas gratuitas para jovens meninas que desejam instruir-se, fundar bibliotecas, editar publicações de propaganda de educação e regeneração social, organizar conferências, festivais instrutivos e recreativos, combater todos os males sociais, assim como as causas que os originam, e aderir a todas as iniciativas que tiverem esse fim. Maria Soares, Centro Feminino de Jovens Idealistas, O Grito Operário, 6 de março de 1915. Na greve de 1917, uma das irmãs Soares discursou. Segundo notícia do jornal Gazeta, a jovem que proferiu palavras no cortejo fúnebre do operário Martínez é denominada como irmã do professor Carvalho, alusão a Florentino de Carvalho, irmão de Antônia e Angelina. Mesmo com perseguições e prisões, Maria Soares seguiu produzindo textos. Em março de 1920, faz uma contundente crítica à chegada ao poder de Lady Astor. vice-condessa e sufragista eleita para o Parlamento Inglês de 1919. Em verdade que devemos, às feministas, felicitar-nos. O feminismo, ao menos o feminismo político, triunfa em toda a linha. Na Inglaterra, as furibundas sufragistas saíram-se com a sua de levar uma mulher ao parlamento. Finalmente, temos uma mulher governando de fato e de direito, reconhecido por toda uma real majestade. Compreendo que muita gente tem aplaudido essa vitória das sufragistas. Um bom fogo político não pode deixar de ser aplaudido pelos interessados. O que lamento sinceramente é que pobres ingênuos que confiam de boa fé na excelência da política feminina e nos benefícios que esta traria à humanidade se tenham também rejubilado com essa vitória. Maria A. Soares, Triunfo Efêmero, A Plebe, de 27 de março de 1920. A produção textual de Maria A. Soares também foi publicada no periódico argentino No Extra Tribuna, editado por Juana Rouco. Maria Soares envia crônicas sobre a festa de 100 anos da independência do Brasil. Na edição de número 8 de No Extra Tribuna, o artigo de Maria Soares é um artigo de opinião. Ele desconstrói a seguinte frase do presidente da Argentina, Marcelo Alvear, de quando esteve no Brasil, e falou da relação Brasil e Argentina. Tudo nos une, nada nos separa. A frase é o mote para aplicar na luta anarquista transnacional e dizer que nós, brasileiros, e eles, argentinos, somos unidos, pois temos as mesmas dores, sofremos as mesmas humilhações, vivemos as mesmas misérias e temos as mesmas aspirações. E nada nos separa, nem os antagonismos, nem as disputas comerciais. Adiante pela anarquia, ela finaliza o texto. Na edição de número 4 do mesmo periódico, Maria Soares escreve Una Croniquelia Internacional. Ela comenta sobre o tenentismo, o estado de sítio e toda a repressão sofrida no dia a dia pelo povo brasileiro. Os governantes excluíram o povo dos festejos do centenário da independência do Brasil. E esse povo, por natureza, sempre alegre e expansivo, encarou os festejos com atitude fria e indiferente. Ela diz em um dos trechos. Charlas e Luchas. Acabamos de ouvir Bárbara Eugênia, Drop the Bombs, e antes, Charlas e Lúcias, falando sobre as irmãs Soares. Procure saber um pouco mais. Agora vamos ouvir Trio Matamorros, Capitulito de Aleli. Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmara mi Para mí, otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que me dé su corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré lindo alelí, fidelidad hasta el morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de anhelo. Feminismo para você? Meu nome é Selma. Feminismo para mim seria uma luta de igualdade para as mulheres, igualdade e justiça.